sei o que cê quer. Bateu saudade, né? Da noite inteira fazendo loucura. É que só o meu corpo te leva ao céu. É que só minha boca tira o seu mel. Seu mel. Esse é o DJ Ronaldinho. Essa sua saudade é safada. Depois que senta ela passa. Depois que senta ela passa. DJ Júlio Cavalo. Essa sua saudade é safada. Depois que senta, e depois que senta ela passa. Ela pensa a sua saudade é safada. Depois que senta ela passa. Depois que senta ela passa. Eu já sei o que se quer. Bateu saudade, né? Da noite inteira fazendo loucura. É que só o meu corpo te leva ao céu. É que só minha boca tira o seu mel. Seu mel. Esse é o DJ Ronaldinho. Essa sua saudade é safada. Depois que senta ela passa. Depois que senta ela passa. DJ Júlio Cavalo. Essa sua saudade é safada. Depois que senta, e depois que senta ela passa. Ela pensa a sua saudade é safada. Depois que senta ela passa. Depois que senta ela passa.